Senhor, Tu és a verdade nos caminhos da sabedoria. Teus segredos são profundos, mais altos que as montanhas, mais vastos que o mar. Em meio às vozes do mundo, meu coração busca a paz. Se há iniquidade em mim, ajuda-me a lançar pra longe, e a Tua luz eu quero achar. Tua graça é meu refúgio, Teu amor me traz segurança. Ergo a Ti meu olhar, confiança em Ti. Em meio às trevas eu sei, Teu brilho vai me guiar. Na tempestade eu vou descansar. Tua graça é meu refúgio, Teu amor.